Our whole universe was in a hot, dense state that nearly 14 billion years ago expansion started. Wait, the Earth began to cool, the autotrophs began to cool. This is a sound better, Agent Splinter. Maybe you should find it for yourself. Engage, Mr. Sulu. Quarter speed. I got a bad feeling about this. Para nerd. Para nerd. Um, dois, três, e... Johnny Bravo. Gostoso. Sexy. Maravilhoso. Sente só o pisco da criança. Tá, eu sou o máximo. Saudações dubladas, queridos ouvintes, aqui é Alexandre Nerdmaster e este é o 48º episódio do Paranerdia, um podcast para nerds. Sim, queridos, estamos aqui, final do ano, 31 de janeiro, e como eu prometi, este Paranerdia especial é um presente meu para vocês, meus ouvintes, porque eu trouxe aqui ninguém mais, ninguém menos que Gabriel Webler, o Facnerme, olha ele aí, fala Gabriel. Não é Webler, é Webler. Finalmente participando do programa, e que programa, meu irmão, eu prometi para Alexandre que eu não vou dar uma de fanboy. Eu vou me segurar, cara, eu vou me segurar. Putz, grilo, vai ser difícil, mas eu vou me segurar. É, e é óbvio que não é por causa da participação do Gabriel que esse programa é especial, né? Mas... Porque, conforme obviamente vocês já viram no nome do episódio e na chamada e na vitrine do programa, estamos aqui com mais uma entrevista de dublador. E este cara, sinceramente, é um cidadão que fez a minha infância... Fez também a infância e adolescência do Gabriel, principalmente em coisas como Thundercats, Cartoon Network e Madagascar, Jornada nas Estrelas, Arquivo X. Cara, não tem mais o que dizer. Por favor, adentre ao palco, senhor Ricardo Jorei. Oi, oh, aí, galera, beleza? Maravilha. Maravilha, cara. Muito obrigado por você ter aceitado o convite, Ricardo. Nada, que isso. Foi aquele cachê que a gente acertou de 10 milhões, né, do Alexandre, mais 10 milhões do Gabriel, e tá tudo certo. Eu vou esperar minha casa e já volto. Pago em vale transporte, tá? Pode ser, pode ser. Legal estar participando aqui, gente. Ricardo, se por acaso alguém não te conhece, é uma vergonha, porque quem é nerd, quem assiste o Paranerd e não te conhece, devia tomar vergonha na cara, mas dá uma palhinha de, sei lá, uns dois personagens famosos que você duble, por favor. Ah, é claro, tem aquele cara que fala assim, hop, hop, hop, hop, Johnny Bravo. E aí, gata, como é falar com o homem dos seus sonhos, maneiro? É. Tem o Johnny Bravo, tem um que é bem diferente do Johnny, que eu também ganhei, por acaso, o teste, na verdade, quase todos os personagens que eu faço foi muito por acaso, tipo assim, faltou alguém, e agora? Chama o Ricardo. Foi mais ou menos assim que aconteceu. O outro personagem, que é bem diferente do Johnny e algumas pessoas não sabem o que eu faço, é o Edu. Dudu, Dudu e Edu. Cara, e o que é incrível é que a voz dele muda completamente de um grave do Johnny Bravo para um agudo fortíssimo, que é o do Dudu, né? O Edu, do cara. O pior é isso, grita bala de caramelo. Tem bala de caramelo aí? Bala de caramelo? Bom, sensacional. Bom, voltamos daqui a pouquinho com uma entrevista mais do que sensacional com este dublador de um coração de ouro. Daqui a pouquinho, depois dos Nerd Meios, do Curioso Nerd e do Cine Nerd. Vamos lá. Dança comigo. Oh, oh. Oi, gatinha. Oh, oi. Tá, tudo bem. You got a nerd mail. E aí, Gabriel, tudo bom? Tudo certo, meu garoto. O que você aprontou no fim de ano? Foi tudo certinho agora? Ah, cara, o Natal foi bem bacaninha. Apesar de que eu tô com saudade da patroa, né? Que a patroa tá em Minas com o moleque. Mas tranquilo o teu Natal, como é que foi? O Natal foi bom. Apesar das crianças aqui na rua confundirem Natal com festa junina, foi tudo bom. Por quê? Teve muito fogos? É festa no caso dos fogos? Não, é por nem fogos, é porque a molecada confunde, o pessoal começa a jogar bombinha, cabeção de negro, malvina. Eu tô pensando seriamente no que vem, arrumar C4 e as granadas pra facilitar logo, vou destruir logo o quartel inteiro. E vamos aos recadinhos e... Recadinhos. Manda o primeiro aí. O primeiro recadinho que nós temos para falar é se você escuta este maravilhoso podcast pelo feed do iTunes ou pela página da Combo Podcast, este programa tem um site que se chama Paranerdia, que é o quê? Qual o endereço? www.paranerdia.com.br, tá beleza? Isso. E mais uma vez a macumba do maldito senhor LX deu certo. Acho que ele deve ter visitado de novo o pai Tomás lá pra renovar a Macumbex, porque nós não tivemos e-mail de novo. Então, só pra lembrar, caso vocês queiram mandar e-mails, apesar de que isso é fim de ano, né? Fim de ano, a galera tá com preguiça. Não, dessa vez eu vou relevar, não vou brigar por causa disso, não. Mas o endereço de e-mail é paranerdia@paranerdia.com.br. Aproveitem para mandar coisas como recados de voz, imagens, fotos e outras coisas que não dá para fazer pelos comentários, mas também usem os comentários para o Alex ficar feliz. Por favor. Né? E além dos e-mails, onde mais a gente pode encontrar o Paranerdia, o Gabriel? Nós temos o Vitalers, que é o @paranerdia, e também tem o Cara Livro. No Cara Livro, nosso endereço é facebook.com/paranerdia. Nós temos link, Alexandre? Sim, afinal de contas, isso aqui não é obra de caridade, apesar de que não tem lucro nenhum também nesta porra. Mas se você quiser colaborar com a manutenção do site daqui do Paranerd e da existência do podcast, por favor, use os links patrocinados do Submarino e do Sr. Saraiva, que estão sempre disponíveis para vocês. É só chegar lá e comprar o que você quiser que vai ser revertido em comissãozinha para aqui, para gente, né? E a gente agradece. De coração. É. A pergunta, você como famoso discípulo de Eduardo Salles, você andou perambulando por aí? Ah, sim, sim, teve, viu? Uma coisa bem natural, né? Nem um pouco ensaiada isso aqui, né? Mas tudo bem. Nossa! Oh, beleza, coisa linda, né? Bom, eu tive uma participação de Natal, no caso, que seria no na Calçada 60, um especial sobre o Titio Roberto Carlos, o rei! Olha que beleza! Vai pro inferno, Gabriel, vá. Não tem nada do Roberto Carlos que tu goste? Não. Não, gosto. Ah, vá. Quando passa o fim de ano, não tem que ficar olhando pra cara dele em qualquer canal que exista. Ah, tá. Pô, mas não tem nenhuma fase do Roberto Carlos que tu goste da música dele, não? Não, eu não consigo... Não me desce a goela, Jovem Guarda, cara. Não me desce a goela. Eu não consigo gostar desse cara. A minha tia, ela é louca, viciada. Se ela... Graças a Deus, ela não escuta esse programa. Se ela escutasse, ela vinha aqui agora, se materializava do meu lado pra me bater. Bota ela pra ouvir o Na Calçada, então. A galera fez um negócio bem bacana. Vou mandar... Sério, vou mandar o link pra ela. Se eu mandar ela escuta mesmo, eu vou mandar o link pra ela. Mas agora em janeiro, Gabriel, nós teremos novidades. Você sabia disso? Não, rapaz, mas que novidades são essas, Alexandre? Ah, o Paranerdia vai... Puta que pariu, que merda, hein? O Paranerdia vai sofrer algumas mudanças. O primeiro Paranerdia de janeiro vai ser lançado no dia 16/1, que será uma segunda-feira. E a partir daí, o Paranerdia vai continuar sendo quinzenal, mas eu vou lançá-lo sempre segunda-feira, sim. Segunda-feira não. Então anotem nas suas agendas, queridos ouvintes, o dia de lançamento do Paranerdia será agora segundas-feiras, quinzenalmente. Então segunda-feira sim, segunda-feira não. E a partir de agora vai ser sempre desse jeito. Então uma semana tem Paranerdia na segunda, na outra semana não tem. Aí de repente a gente inventa alguma coisa para fazer. Eu tô até pensando em fazer isso. Tá com tempo sobrando, né? O pior é que não. Caraca. Mas tudo bem. Mas, é por isso que você me ajuda. É. E um último recadinho, estamos chegando ao episódio 50! Aê! A gente aguentou esta merda até os 50, olha que beleza. Realmente, não é todo podcast que aguenta até os 50, não, cara. Não sendo quinzenal. Não, caralho. Gabriel, obrigado por ter me ajudado a conseguir chegar até os 50. É. Obrigado, nada. Tô chegando de paraquedas agora, então não é muito obrigado muito pra mim, não. É mais por mérito seu, meu querido. É você que faz esta bagaça funcionar. É você que financia esse troço. Não, quem financia são os links do submarino. Ah, então tá. Então você que tá ouvindo, é você que financia essa merda. Deixa eu falar. Passou o nascimento, desculpa. E claro que não dá pra passar em branco por um evento desses, e o episódio 50 vai ser um episódio, cara, super, mega, hiper foda. Eu chamei meia dúzia de amigos, cara, foram realmente para a Nerd com maior quantidade de gente ao mesmo tempo, quase deu merda por causa disso, e o tema, queridos ouvintes, não é mais, não é menos do que Guerra nas Estrelas! Puta que... Nossa senhora, finalmente eu vou ter um programa que eu vou ouvir inteiro. Oi? Eu digo até mais, querido. Você vai ter um programa, não. Você vai ter dois! Caraca, eu vou ouvir dois programas inteiros do Paranerd, eu não acredito. Ei, alô? É porque o áudio que eu gravei com a galera, e vocês só vão saber quem são os convidados no dia, porque eu não vou contar agora. Tô sim. Eu sou babaca. Lá, lá, lá, lá. Mas são gente muito boa, cara, que eu convidei pra falar de Guerra nas Estrelas. E foi tanta informação, foi tanta curiosidade, foi tanta merda falada nesse programa, que só vou ter que fazer dois episódios. Vai haver um 50A e um 50B. Pra vocês. Mais detalhes no próximo episódio, que por acaso é o 49, eu conto sobre o que vai acontecer mais no 50. Aguardem! Vocês vão gostar muito. Então, vamos então agora à leitura de alguns dos comentários, visto que não tivemos e-mail, mas tudo bem, não tem problema não. O primeiro comentário que iremos ler é o de Mike Costa, e ele disse o seguinte... Aê, Nerdmaster! Quando li o título do episódio, pensei, puta que pariu, ele vai colocar o Então é Natal como trilha. Vai ser uma tortura escutar o cast. Aham, tá. Você acha que eu sou maluco de botar a porra da Simone no Paranerd, né? Você acha que vocês às vezes não me conhecem, não, sabe? Que fosse John Lennon. É, não, pô, se eu botasse, eu ia botar Soul This Is Christmas, e não... Não, pelo amor de Deus, nem isso. Ah, não, é melhor. Eu sou Beatlemania, que eu acho absurdo essa música, não aguento mais, não. Ah, mas é melhor o Soul This Is Christmas do que o Então é Natal, né? Verdade. Tá. Seguindo, parabéns por mais um episódio bacanudo. Ele deve ser do sul, né? Bacanudo. Brunão e Calaveira adicionando peso, foi mal, não resisti a esse cast, muito legal, porra, você não sabe, você não viu o que vai acontecer no episódio 50, cara, você vai ver um podcast muito mais pesado ainda. Até hoje assisto tranquilamente Esqueceram de Mim, apesar dos clichês, é muito legal ver um molequinho dando uma surra nos bandidos, é legal e completamente inverossímil, né, mas tudo bem. E sem sombra de dúvidas que Férias Frustradas é o melhor. Abraços, valeu, Mike. Agora, Gabriel, o próximo comentário que eu separei aqui pra gente ler, eu quero que você leia, porque eu, mais uma vez, eu me recuso a ler o comentário deste cidadão. Eu tô ficando com medo, porque esse papo tá ficando muito brabo, cara. Eu não sei se o Alexandre tá ficando exaltadíssimo com você ou se você tá pegando no pé dele de sacanagem. Eu acho que são as duas coisas, entendeu? Eu acho que são as duas coisas. Vamos lá, o próximo é o Alexandre, como eu falei. Ele botou o seguinte, assim, eu podia fazer uma voz exaltada, mas eu não vou fazer pra colaborar com a edição do Alexandre. Então, vamos lá. Eu já expliquei, mas vou repetir. Ó, te chamou de lerdo. É, né? É, te chamou de lerdo. Acho que os comentários sobre os programas devem ser feitos na seção de comments Assim, todos podem interagir. Viu? Ele explicou devagar. Eu podia falar pausado pra te zoar, mas não, não vou falar pausado. Não fala pausado que tu vai foder minha edição, seu filho da puta. Vide na calçada 58, papo pirata, negação lógica 88, blá blá blá blá blá blá blá. Porra, Alexandre. O e-mail é um contato direto do ouvinte com o podcaster e elimina a possibilidade de demais ouvintes participarem e tomar um comentário e tornar um comentário em discussão. Para mim, me desculpe a sinceridade, mandar e-mail quem quer garantir que seu comentário é para quem quer garantir que seu comentário seja lido, tá? Ou seja, quer aparecer. Eu não vou falar nada porque eu fico mandando e-mail pros outros aí, Você fica mandando e-mail e respirando na porra do microfone. Para de comer o microfone, porra. Ai, caralho, então vou de novo. Vou do início, então. Não precisa do início, não. Só para de comer o microfone a partir de agora. Foi bom. Acho que e-mail devia ser mantido apenas para conversas sobre podcast e não sobre episódio. Por exemplo, Nerdmaster, a gente tá com problema, verifica aí. Que não tá não, tá funcionando. Ou ideias para pautas, propostas comerciais, blá blá blá blá blá blá blá. Não renovei o meu acordo com o Pai Galo, posso garantir isso tanto nos e-mails. É, né, mas agora eu acho que ele renovou, porque não teve nenhum. Deixa quieto, você sabe que o Marco Berante não mexe, rapaz. Tá bom, certo. Deixa ele. Segue lá. Vamos lá. Sobre o programa, também gostava de filmes de stop motion, filmes mais sérios de Natal, gostava muito do Milagre na Rua 44. 34, animal. Caralho. Gostava muito de filmes mais sérios sobre Natal. Gostava muito do Milagre na Rua 34 e ainda quero assistir a versão clássica. Cara, LX, vai por mim, cara. Não. A versão clássica é muito arrastada, cara. Ela não é tão legal quanto a versão do John Attenborough como Papai Noel. Fica na versão do John Attenborough de 84 porque tá beleza. Não precisa ir atrás da clássica, não. É minha opinião, mas de repente se tu gosta de filme mais arrastado, vai lá, né? Ah, é, porque você é o senhor crítico de arte. Ah, acabou que segue. Disso. Acabou que segue, não enche o saco. Pô, gosto dos filmes do Ernest. Aí, ó, chupa essa agora. Ué, mas quem não gosta dos filmes do Ernest é o Brunão e o Calaveiro. Eu não falei nada contra os filmes do Ernest. Filmes do Ernest. Ernest é demais. Ele na prisão, sendo condenado à cadeira elétrica, é muito engraçado. Caraca, eu não lembro. Caraca, me veio a parte dele sendo eletrônico. Puta, meu Deus do céu. Tosqueira total. Mas isso que faz um filme bom. Ele é filme tão ruim que dá a volta, cara. Aham. Uhum. Filme tão ruim que dá a volta. Concordo sobre o que foi dito sobre a Drew Barrymore. Acho que ela é uma atriz fraquíssima. Basta assistir o filme das Panteras. Cara, as Panteras não contam. É, as Panteras não contam. As Panteras é só pra mostrar cara e bunda. Não tem... Isso. Não tem nada no filme. Um filme em que aparece Rodrigo Santoro, mudo, calado, entra mudo e sai calado, não precisa falar mais nada. Ah, cara, eu acho que... Tá, vamos lá. Bom, é isso. Abraços, obrigado pelo cast. Alexios. Vai lá, Alex. Ninguém te merece também, não. Eu gosto de você, apesar de tudo. E agora vamos aos abraços. Em primeiro lugar, um abraço para o Paquiderme e o seu péssimo gosto para filmes. Oi! Do outro lado, no ar. É, né? Eu vou falar de novo os dois próximos quadros do cast são Eu Li no IMDB e o Wikipedia Informa. Eu vou falar esse troço. Bobão. Crítico de arte, bonzão. Eu sou um fã. Eu sou crítico de arte, eu sei tudo de cinema. Bobão. Só de raiva, o próximo abraço é pro David Blackout, que caga pra festivais de fim de ano. É, né? Ele odeia as festividades de fim de ano. Meu querido, faça como eu. Lembra que eu falei no início da leitura de e-mails que eu não. Que a molecada aqui confunde Natal com festa junina? Faça como eu. Beba. Beba. Muito. Sabe, até o ponto de você olhar assim pra sua mãe e falar assim: eu tenho dedos! E mexer assim, ver eles em câmera lenta, sacou? Chega nesse ponto que tá tudo bem. Um abraço também para o Corto Maltese, que não acha que A Felicidade Não Se Compra seja um filme cuticute. Cara, é sim, mas tudo bem. Novamente a opinião. O que mais? O próximo é pro Márcio Neves Machado, que lembrou do filme Papai Noel Existe, que mostrava o Papai Noel tecnológico. Muito medo. Tu lembra desse filme não, Gabriel? Passava direto na Globo, cara. O Papai Noel, eles explicavam como é que o Papai Noel chegava em todas as casas e ele entrava nas casas mesmo que não tivesse chaminé, através de aparatos tecnológicos, cara. Era muito foda esse filme. Ai, meu Deus do céu. Eu nunca vi esse filme, mas agora eu imaginei o Papai Noel no trenó falando assim, dois para descer, senhor. Um abraço também para o nosso queridíssimo Drug, nosso comentarista de estimação, que também adora O Estranho Mundo de Jack. É nóis, Drug. Cara, só quem não gosta aqui em casa do Estranho Mundo de Jack é minha filha, que ela chorou quando eu fui ver o filme. Ah, ela é novinha, cara. Deixa ela ficar mais velha que ela vai adorar o Jack. Deixa ela no Woody mesmo, deixa ela vendo Toy Story. O novo vício dela é Toy Story agora. E um abraço pro Caio César do Farrazinho, meu querido. Muito bem. Então, recados dados, abraços mandados também. Gente boa, Feliz Natal pra todo mundo, que eu espero ainda estar lançando esse episódio até no máximo dia 31. E nos vemos agora no dia 16 de janeiro com o episódio 49 do Paranerdia. E já vai chegar os 50. Aê! Gabriel, feliz ano novo pra ti, maluco. E muito obrigado de novo, cara, por tudo que você tem me ajudado. Você é um cara foda pra caralho. Aliás, deixa eu deixar claro uma coisa. Que se vocês acharem bacana a vitrine do Paranerdia 48, que é este episódio que nós estamos agora, a culpa é deste paquiderme escarlate que está aqui, tá? Emil, dragão dourado. Cara, e outra coisa, você quer me ferrar minha alma, né? Não. Já basta todo o programa, eu tento mudar a porcaria da foto da Isabela. E eu, agora você tem que fazer, eu vou ter que fazer vitrine pra esse programa também. Brincadeira, olha só, deu trabalho um pouquinho. Mas se Deus quiser eu falo, mas se gostarem, joga no comentário, manda e-mail aí, de preferência e-mail. Pessoal, bom fim de ano pra todo mundo. Um feliz ano novo pra vocês, que 2012 seja melhor pra todos nós, entendeu? Principalmente pra esse rosto maldito desse programa, que eu sei que ele é um cara que trabalha pra caceta, entendeu? Que tudo que você deseje pros outros venha em dobro pra você, tá bom, pessoal? Tá bom, querido. E é isso aí, pessoal. Um beijo pra todo mundo. Bela tá aqui olhando pra mim, dando tchau. Vou mandando um beijo pra vocês. Manda um beijo pra ela também. Então vamos agora ao Wikipedia Informa. Quer dizer, o Cine Nerd e ao Curious Nerds. Vamos lá. Aê! Tchau pra todo mundo. Feliz ano novo. Vou encher a cara. Tchau, pessoal. Eu sou seu pai. Ei, Luke! Eu sou seu pai. O Brasil tinha que passar pela Curioso, né? Para o Curioso e Nerds deste episódio, eu gostaria de falar a respeito da série Jornada nas Estrelas Voyager, onde o Ricardo Juarez fez o papel do piloto Tom Paris. A série Voyager é uma série de ficção científica dos Estados Unidos que se passa no universo de Jornada nas Estrelas, se passando no século 24, entre os anos 2371 e 2378. A série segue as aventuras da nave estelar USS Voyager, que se perde no quadrante Delta, 70 mil anos-luz da Terra, enquanto perseguiam uma nave Maquis. As tripulações de ambas as naves se unem a bordo da Voyager e fazem uma viagem de 75 anos de volta para casa. O programa foi criado por Rick Berman, Michael Piller e Jerry Taylor e é a quarta encarnação de Jornada nas Estrelas. Teve 7 temporadas e foi ao ar entre 1995 e 2001. É a única série de Jornada nas Estrelas a ter uma capitã mulher, o personagem Caitlin Janeway. Acredite, é verdade. Cine Nerd. Para o Cine Nerd deste episódio, eu recomendo que vocês vão assistir o longa animado O Gato de Botas. É, se vocês, quando assistiram ao filme Shrek 2, chegaram a pensar, poxa, o gato bem que merecia ter um filme só dele, eu concordo plenamente, esse filme é sensacional. As desventuras do nosso querido felino criminoso são realmente sensacionais, no mesmo estilo que consagrou a série Shrek. Eu recomendo. One, two, three, yeah! Baby! Sassy! Ah, aqui é o Johnny Bravo, e você está no Paranerd. Peraí, Paranerd? Peraí. Isso aqui tá parecendo coisa de nerd. Ah, não. De repente tem alguma gatinha nerd também, quem sabe, né? Hop, hop, hop. Yeah, whatever. Dudu! Estamos de volta! Bom, Gabriel, preparado pra controlar tua fanboyice? Eu não acredito que eu vou conversar com o Júnior Bravo. Hã? Quê? Eu não acredito que eu vou conversar com o Tigra, isso sim. Pô, vocês sabem que a versão nova do Tigra, né, eu cheguei a ser chamado, inicialmente eu não estava na lista de nomes relacionados pro teste nesse novo desenho, não sei porquê, aí parece que alguém comentou, Zé Leonardo e outras pessoas comentaram, chamou o Ricardo Juarez, aí falaram, aí então eu fui chamado pro teste para fazer esse novo Tigra, mas eu não fui escolhido. O teste foi eu, Briggs e Marco Ribeiro, que é o dono da Audio News, o Marco Ribeiro ganhou. Ah, que pena, pô, porque eu ouço a tua voz, porque o Tigra é a tua voz normal, né, Ricardo? Você não chega a falar, fazer nada muito impostado pro Tigra, não, né? É minha voz normal. Não, a diferença do Tigra, talvez, em alguns momentos, no desenho anos 80, que era bem aquela coisa bem heróica, né? Aí você fazia um pouco mais projetado. É só aquela coisa, Chitara, Lion, rápido, por aqui! Né? Que era uma coisa mais, uma cena de ação, é um pouco mais projetado. Então, mas é a minha voz. Já aconteceu de eu estar no cinema, eu sentei com o pessoal, me levantei depois, falei, vou comprar pipoca. Eu me afastei uns 10 metros e me virei e falei alguma coisa. Vocês querem pipoca grande ou pequena? Alguma coisa assim. Aí, eu vi, aí alguém no cinema falou, ih, é o Tiger, Thundercats, ho! Ih, o Tiger come pipoca aí! Eu, foi o meu momento tatu, assim, eu quis me enfiar debaixo da terra, né, pra vergonha, entendeu? Você tem muitas histórias dessas de ser reconhecido pela voz? Olha, de dublagem, nem tanto, porque assim, eu tento mudar, logicamente, todo mundo tem uma limitação, por mais que você consiga mudar a voz, lá no meio você tá assistindo e você, ah, já sei quem é que tá dublando isso aí, é o fulano. Mas assim, eu tento mudar bastante, quando eu faço Will Ferrell, que eu adoro fazer, o próprio Hellboy teve dubladores que me conhecem já há mais de 10 anos e ficaram... Quem é esse dublador? Quem é? Porque eu fiz parecido com o Luiz Mota Fire, que se aposentou, não dubla mais, né? Ele se mudou lá pro Sul e chegou o Hellboy 2, que eu fiz. Aí o pessoal ficou, quem é que tá fazendo isso? Não é o Mota, mas é o Mota ou não é? Ficou, né? Que o timbre é parecido. Agora as pessoas me conhecem mais, principalmente que hoje em dia eu tô trabalhando mais com locução do que dublagem, então mais pelas vinhetas da TV Globo, que quando vai começar, por exemplo, o Jornal Nacional, ou então a Novela das Nove, aquele... Fina estampa, oferecimento, né? Muito bom. Aliás, você faz muito também aquele locutor em off, né? Aquele cara que te, sei lá, rua, sei lá o quê, rua sem saída, ou então, cuidado, cachorro bravo, alguma coisa assim. Você não faz fazer muito isso também? No começo, assim, de dublagem, eu fiz muito isso, né? Aquela, eu sempre dou esse mesmo exemplo, que é uma frase fácil de gravar, né? Nova York, 1954. Perfeito. E na verdade, assim, o começo da dublagem, o começo de carreira do dublador, normalmente você faz placa ou letreiro, né? Ou então aquelas, o vozerio, aqueles vozerios de fundo, né? Quando tem uma festa, uma reunião, aquelas vozes de fundo que tem que ser feito, né? Logicamente, tem até uma história engraçada que eu lembrei aqui agora. Logicamente, você não vai no enterro, você tá lá um monte de gente, 10 pessoas ali em frente ao microfone dublando. Você não vai falar assim, oi, que bom reencontrá-lo. E aí, tudo bom? Então, se você estiver num bar, você, aquele vozerio de fundo, garçom, por favor, a conta, traz mais uma cerveja, olha, pode trazer o cardápio? Então é tudo adequado ao ambiente que você está. E a história engraçada que eu lembrei é de um cara que eu não conheci. Na verdade, eu não sei nem o nome dele, eu sei só o apelido. O apelido dele era Passarinho, porque cada estúdio que ele fazia uma cagadinha. Entendeu? Então, assim, tinha, imagina, assim, um filme épico, como se fosse, por exemplo, hoje em dia, seria um Gladiador, por exemplo. Uhum. Todo mundo lá, naquela arena lá, todo mundo, morte, não tenha piedade. São palavras que você vai usar de acordo com o tipo de filme. Era um filme épico, um filme de época, né? Uhum. E aí eles queriam que chegava naquela época, né? Hoje em dia a gente, algumas coisas grava separadas, né? Mas naquela época era todo mundo junto, então o papel principal tava ali junto com um cara que ia fazer um papel pequenininho. Ele ficava ali de braços cruzados esperando a cena terminar de ser gravada para continuar fazendo a parte dele. E aí esse cara chegava num filme tipo Gladiador, por exemplo, numa cena lá de batalha, de luta lá, os gladiadores lá lutando ali, todo mundo gritando morte, não tenha piedade, alguma coisa assim. Aí ele falava assim, esse cara aí é um safado, esse é um muquirana, entendeu? É um 7-1, isso aí não vale nada, entendeu? Imagina. Entendeu? Ah, mas fala sério. Não, vocês não se aproveitam do vozerio, as pessoas não estão entendendo quase nada que está se falando, para vocês botarem umas besteirinhas também, não? Às vezes sim, às vezes sim. Por exemplo, o Mário Monjardim, que é um gênio, né? O Monjardim está se aposentando, está com 80 anos, que é a voz do Salsicha, entre outros personagens, Frangolino. Deixa eu ver se eu lembro quem é o Mário Monjardim. É o cara do... Que é isso assim? É isso. Ô, diabo! Isso. Então, são então assim, no vozerio... Ele coloca umas mumunhas, umas coisas assim, que são criações dele, né? Então, assim, não importa muito o que tá acontecendo lá, porque ele, sendo diretor, ele ficava um pouquinho mais afastado e os dubladores principais ficavam, os que estavam fazendo vozeria, ficavam bem próximos ao microfone, ele ficava meio que no fundo. Então, ele falava umas coisas do tipo assim, olha, eu não sei se é bom, mas se for bom, eu quero levar meia dúzia, entendeu? soltava umas frases... Cara, o Monja é famoso pelos cacos dele, como aquele negócio do... Que diabo disse aquilo? Tem uma história há muito tempo. É bom essas coisas de história, porque tem sempre coisa engraçada pra contar. É, tem uma história há muito tempo que o Hélio Ribeiro estava dirigindo um desenho animado, e aí era uma época também que era feito assim, tipo, todo mundo no estúdio, não era hoje em dia como tem Pro Tools, você grava em um milhão de canais, você grava um de cada vez. Então, no caso, estava sendo feito esse desenho, e aí daqui a pouco apareceu um cara lá que ia anunciar o rei. Ele só entrava nessa cena, aí e ficou, ai meu Deus, e agora? Pô, como é que eu vou fazer? Pô, você faz, não, você não pode fazer, que você já vai aparecer na cena seguinte. Pô, mas como é que vai fazer e tal? Porque a gente existe uma regra, você pode fazer a dobra, você pode fazer um papel pequeno e depois um outro papelzinho dentro do mesmo filme. Além disso, você não pode, entendeu? Então existe essa regra, que já mudou várias vezes, né? E aí ele saiu desesperado lá no pátio da Herbert Richards, deu de cara com o Monjardim, tava indo embora já. Aí ele, Monja, me ajuda aqui, eu tenho que fazer um papel. Não, meu filho, vou embora, tô cansado, quero ir embora, meu filho. Aí ele pegou, é uma cena só, é rápido, aí você não quer ir lá rapidinho pra fazer, então, tá bom, vamos lá. E ele, Monja, sempre assim, sempre elétrico, sempre, né, do jeito dele. É, tu imagina isso com a voz do Frangolino, né? Mas eu sou galo, eu não sou cachorro. Isso, ele é bem aquilo mesmo, é o jeito dele. E aí ele pegou e entrou no estúdio, aí falou, você quer ensaiar, quer assistir assim? Não, meu filho, quer ensaiar não, meu filho, grava logo e tal. E o nome do rei que ia ser falado, todo mundo, quando foi dublar isso daí, todo mundo que dublou esse desenho, que eu não lembro o nome, na hora de falar o nome do rei, era um nome complicadíssimo, era Maxwell Clucy Klaxka, uma coisa assim, então, um nome estranho, um nome que você nunca ouviu falar. Aí todo mundo, quando ia falar o nome, se enrolava, errava, faltava a cena, porque era um nome muito difícil de falar. E aí, o Monjardim, como é o rei do improviso, né, ele começou lá, estamos aqui, nesse dia muito bonito, numa festa maravilhosa e tal, e assim, metade do que ele estava falando não estava no texto. Ele muda, entendeu? Ele muda mesmo, então. Aí estamos aqui, aí ele anuncia, estamos aqui para receber o rei e tal. Aí quando ele bate, ele foi obrigado a olhar pro texto, que tinha que falar o nome do rei, porque na hora, antes de gravar, segundos antes de gravar, o diretor, o Hélio Ribeiro, falou, não, olha o nome do rei, que é um nome complicado. Ele, não, meu filho, vamos gravar. Aí ele foi colocando um monte de caco e tal. Quando chegou a hora de falar o nome do rei, ele bateu o olho no texto, vi um nome complicadíssimo, aí falou, não, estamos aqui para receber o rei, que é o rei e tal. Olha, eu não lembro o nome dele não, mas é uma pessoa muito legal, tá bom? Então, enquanto isso, o estúdio, todo mundo não podia fazer barulho, todas as pessoas ficaram vermelhas, segurando o ar para não rir, para não estragar. Aí, olha, eu não lembro agora o nome do rei, não, é uma pessoa muito boa, uma pessoa muito boa, boa de coração e tal, recebam eles, vamos aplaudir. Entendeu? Isso foi aprovado, cara? Foi. Pior que foi, né? Então, pior não, melhor, né? Ele é um gênio, eu gosto muito dele. Ah, é um monja barato, é. Cara. Eu não consigo ver um filme do Gene Wilder sem ser com a voz do monja, cara. Pois é, estranho, né? O monja é o Gene Wilder, cara. Uhum. Muito bom, muito bom. Da mesma forma que eu não consigo ver o Johnny Bravo sem pensar em você. O Tigra sem pensar em você, cara. Foda demais. É aquele negócio do filme dublado contra filme legendado. Eu não sei como é que é a tua opinião a respeito disso. Eu acho assim, que tipo, tinha que ter as duas opções para as pessoas que... Agora, por exemplo, na Europa. É comum na Europa uma coisa que está acontecendo aqui agora, que é filmes para cinema dublados. Lá é super, super comum. Super. É, porque afinal de contas é o correto. Afinal de contas, você está num país em que se fala alemão. Você tá na Alemanha e você quer ir no cinema, não quer ficar lendo legenda, você quer ouvir o teu idioma pra você entender a história. Exatamente. E assim, e lá você tem a opção, diferente daqui do Brasil, lá você tem a opção, eu quero ver o filme dublado, ok, esse cinema aqui, eu quero ver o filme em inglês. Quando você vai no cinema, lá na Europa, você vai pra assistir o filme em inglês, mas em inglês sem legenda. Porque você fala inglês, entendeu? Então eles não gostam muito de legenda. Então é super comum na França, na Espanha, na Itália. Pô, na Itália então, cara, Itália é batata, cara. 90% das salas de cinema só passam dublado em italiano, cara. Parece que é coisa tipo lei lá, que eles têm algumas cópias legendadas pra quem quer ouvir no original, mas que mais de 90% das salas tem que passar no idioma nacional. Com certeza, O que é muito bom, cara. E aí vai uma coisa que eu acho engraçada. O Brasil, e você há de concordar comigo, porque se você não concordar, você perdeu o emprego, né? O Brasil é um dos países que tem a melhor dublagem do mundo. Isso já é público e notório. Todo mundo sabe que a versão brasileira é realmente uma das dublagens mais bem feitas, mais bem trabalhadas do planeta inteiro. Teve até aquele caso do ator do Dr. Smith, do Perdidos no Espaço, né? Você conhece esse caso, né? Que o cara Jonathan veio Harris, no Brasil. Né? Isso, ele veio no Brasil e falou, pra quem quisesse ouvir, que o dublador dele aqui no Brasil era o melhor voz dele no planeta inteiro, cara. Que ele até achava que era ele mesmo que tava fazendo. Sim. Entendeu? Uhum. E fora outros casos também famosíssimos, como o... Sempre, se você por favor me lembra o nome que eu não sei, que é o cara que fazia a voz do Fred Flintstone. É o Matheus... Eu acho que é Matias Rocha, eu acho que é isso. Acho que era esse aí mesmo. Que o engraçado é que ele não... todo mundo achava que aquela voz era caricata, mas não, era a voz dele mesmo. Era a voz dele. Então assim, eu acho assim, que a dublagem, você tem boas dublagens. Hoje em dia a qualidade eu acho que caiu, comparado com o que era antigamente. Hoje em dia você tem muitos cursinhos de... Tem a proposta de preparar você em um mês, ou sei lá que seja, 6 meses, e joga no mercado. Então... Você não acha que... Ricardo, desculpa te interromper. Você não acha que isso também tem a ver um pouco com o fato de que não está mais sendo feito gravação todo mundo junto? Também tem. Mas aí, especificamente, eu estou falando assim que... com a internet, hoje em dia, as pessoas têm... Facebook, tem uma série de coisas. E as pessoas começam a descobrir o que, na época que eu comecei a dublar, não tinha internet. Então, as pessoas, hoje em dia, você tem o Facebook de dubladores, o Orkut de dubladores. A troca de informações está online para quem quiser... Vídeos no YouTube mostrando e tal. Então, assim, a vontade das pessoas de dublar é muito, muito grande. E só que a vontade é uma coisa e o preparo é outra, né? Com certeza. Então, assim, mesmo você gravando separado, não muda o fato de você colocar uma pessoa que não está preparada para pegar um papel grande, entendeu? É, o caso do Guilherme Briggs foi uma exceção à regra, né? Porque o cara foi na cara e na coragem, não era de teatro, não era nada desse coisa, mas ele também meteu a cara, testou, fez, aconteceu, e hoje é o sucesso, é com certeza um dos dubladores mais famosos, somente na, como você falou, na internet. O Twitter do Guilherme, com certeza, é um dos dubladores mais ativos no Twitter, no Facebook e outras coisas da vida. Com Guilherme, certeza. Um beijo no teu coração. Eu sei que você me ama, eu também te amo. Um abraço aí. Um abraço, pinguim. Pinguim? Ah, é. Olha, depois eu queria saber se ele é pinguim. Não, é que ele usava uma jaqueta, na época que ele dublou o Han Solo, ele usava, de domingo a domingo, usava uma camisa normal, camisa de botão, e por cima uma jaqueta que parecia com aquela jaqueta do Han Solo, entendeu? E aí ele ficava parecendo um pinguim, é isso. Voltando um pouco para a história de narração, uma coisa que me deixou muito, diria até abobalhado, tal e coisa, foi a voz que você fez com a narração daquele desenho Digimon. Você lembra disso? Lembro, né? Claro, com certeza. Que é uma coisa, que, aliás, deixa eu só contar isso para vocês, ouvintes. Isso aqui já é a segunda vez que a gente está gravando essa entrevista. A gente já teve essa conversa antes, por isso que vai parecer estranho. Mas não se incomodem não, que isso é parte da magia da edição dos podcasts. Que você, quando narrou o Digimon, era uma coisa bem calma, bem suave, totalmente sem emoção. Você só estava ali narrando os fatos. E você mesmo, na outra conversa que a gente teve, que infelizmente não conseguiu ser gravada, você me alertou para uma coisa interessante, que no original japonês, o narrador é completamente emocionado, porque isso é próprio da cultura japonesa. O cara, Umura Morensuka, Mikatsukandakara, tomara que eu não esteja xingando nada em japonês, que eu não sei o que é japonês. Você imagina se, em vez de... O tom que eu usava pra fazer era tipo, era suave, era tipo assim, finalmente os discos escolhidos chegaram ao Digimundo. Era mais ou menos por aí. Perfeito. Então, né, então se eu fosse fazer usando exatamente a mesma inflexão e a mesma, o cantado, que é esse que você fez agora de japonês, é como tem o cantado do italiano, que fala assim, desse jeito, vá bem, sim, né? Sim, claro. Então cada país tem o seu cantado, e o japonês é esse que você fez. Então você imagina eu fazendo... Enquanto isso, no capítulo passado de Digimon... Entendeu? Não dá certo. Entendeu? Então, você tem que... É o que a gente tinha comentado da outra vez. Nós não fazemos uma tradução. Nós fazemos uma versão brasileira. Né? É uma versão. É como eu e você estamos falando. É uma coisa que tem que... E quanto mais natural, melhor. Uma coisa que eu quero aproveitar, estou falando com um dublador profissional, é que dublar não é só você chegar lá, ler um texto e acabou. Não, dublar, primeiro, aquele texto para estar lá, teve um cara que assistiu esse filme, ou pelo menos ouviu essas conversas, não só traduziu, mas interpretou, atualizou e adaptou para o cenário português, né, para o cenário brasileiro, no caso, para a nossa cultura, e acrescentou, às vezes uma piada estava muito boa em inglês, mas se fosse traduzida ia ser uma merda em português, uhum. Aí o cara traduziu para alguma coisa que tem a ver com a cultura, isso acontece muito com filme, né? Sim. Você pega e bota um, sei lá, o cara foi engraçado pra caramba, e foi igual Tiririca, né? Você também tem esse trabalho de adaptação ou você tá só na parte da dublagem mesmo, cara? O texto, quando ele chega pra gente, ele vem muito... O tradutor tem que suar muito pra poder ganhar o dinheiro dele. Então o tradutor, ele senta em frente ao computador e vai ali digitando. Então o tradutor, em 95, 97% dos casos, o cara quer entregar a tradução. Essas adaptações, como no Johnny Bravo, que o bordão dele, que é o sinistro, no original ele fala Oh Mama. Oh, né? Mama. É o Elvis, né? É isso, exatamente. Oh Mama. Oh, né? Mama. Eu sou fã do Elvis também. Pô, aí ficou aqui, fácil, né? Eu tenho aqui em casa vários, eu faço a coleção, né? De action figure, eu tenho vários do Elvis em várias fases dele, anos 70, 68, 50, e um dia ainda vou realizar meu sonho de ir lá em Graceland. Né? Olha, faço votos que você consiga aqui, pra quem é fã do Elvis, realmente é igual ir na Disneylândia. Com certeza. Mas como fã de Elvis, assim, qual a melhor fase que você mais gosta dele, assim? Cara, eu gosto mais da fase dele anos 50. Nossa! Que, 50, tipo 50. Os filmes do Elvis no Havaí, essas coisas assim? É, assim, eu nunca... Eu gosto mais do Elvis cantor, que como ator, assim, não... Cara lá essas coisas. É, assim, eu não sei se eram os papéis que davam pra ele, até eu já vi vários documentários e as pessoas falavam muito. Ele mesmo reclamava que ele queria papéis, bons papéis. Só que a Hollywood na época dava pra ele só aqueles papéis, aqueles filmezinhos Sessão da Tarde, né? Uhum. Aqueles papéis bem pastelão. O comédia romântica, ele queria fazer, tem uma fase dele que ele queria realmente estudar para ser um ator, né? Mas aí não, nunca rolou. É, não é todo mundo que consegue ser um Frank Sinatra, né? Verdade. Cara, eu quando vejo, quando dizem de filme do Elvis, assim, eu imagino só ele assim fazendo aquele. Ele nessa época dos anos 50, ele com aquele jaquetão assim preto, aquela camisa listrada por baixo, aí ele fazia, jogando a sobrancelha pra cima e pra baixo, falando: E aí, neném? Eu só consigo imaginar ele assim, cara. Você sabe que a voz do Johnny Bravo em inglês lembra muito, muito, muito a voz do Elvis Presley falada. Ah, porque o personagem de Johnny Bravo é inteiro inspirado no Elvis, né? Sim, aquele topetão, né? É um Elvis loiro, em vez de ser um Elvis com cabelo preto. Exatamente. Até o criador dele, Van Partible. O Van Partible, ele... Eu não sei se vocês lembram, é uma chamada muito antiga. Ele estava sentado no furgão do Scooby-Doo, uma coisa assim. Aí ele falava, o Johnny Bravo é uma mistura de Elvis, que se mexe como Van Damme, uma coisa meio assim e tal, mas ele colocou o Elvis no meio da história, né? Uhum. Você fala isso no, na canção do Johnny Bravo no chuveiro, que ele é o jeitão do Elvis Presley e o corpo do Van Damme. O Van Damme, exatamente. Ótimo. E aí, e na hora do Oh Mama, eu acho que logo no começo do Johnny Bravo, em 97, 98, no Oh Mama, eu acho que tava Que Bacana, uma coisa assim. E aí eu falei assim, não tem muito a ver com a figura dele, com aquele cara fortão, saradão, metido e tal. Eu acho que não tem a ver você colocar o Que Bacana, ou Que Interessante e tal. Aí foi uma coisa minha, o Sinistro. E até mesmo quando ele se mexe, não é sempre que ele faz aquele hop, hop, hop, hop, né? Aquele negócio que eu coloquei. Então, de vez em quando ele faz um som, tá? Só que é um som como se fosse dar um golpe de karatê. Uhum. E a sonoridade do hop, hop, hop, eu que criei também, né? Uhum. E toda aquela... na verdade, é uma construção do personagem, por exemplo. Eu estou falando agora com a voz do Johnny Bravo, mas eu estou falando sério, assim, tal. Então, isso se você fizer apenas a voz, eu consigo fazer a voz do personagem tal. Não é sua voz, você tem que ter a voz, os três jeitos. O Johnny tem uma série de coisinhas, tipo, final de algumas frases, eu dou, tipo, uma tremidinha na voz, tipo, que legal, sabe, umas coisas assim, entendeu? Então, é interpretar, isso afinal de contas, trabalho de dublador é trabalho de ator. Por mais que as pessoas achem que é só um cara imitando ou só um cara fazendo gracinhas com a voz, não é, gente. É ator, o cara está atuando. E é por isso, e desculpa eu fazer esse desabafo, mas eu queria fazer isso na frente de um dublador profissional, cara. É por isso que eu odeio quando chamam celebridades para fazer papel de dublagem, cara. Eu odeio. Eu acho que quando você pega um ator ou uma atriz que é bom, um bom ator, que esse cara na TV, no teatro, no cinema, ele é muito bom. Celton Mello, o Celton Mello é um ótimo ator e um excelente dublador. Exatamente. Agora, quando você pega uma pessoa que não é ator para fazer um papel, aí o resultado, assim, que Deus o tenha, eu gostava muito do Bussunda no Cacete e Planeta. No Shrek, desculpe, eu não achei legal. Eu tenho um caso pior. A galera do Pânico num dos filmes do Asterix. Cara, que o Vesgo e o Silvio até deu uma graça. Eles até tentaram fazer uma graça, até dava pra perdoar. Mas a Sabrina Sato, no papel de uma garota, ficou muito ruim, cara. Mas muito ruim. Doeu no ouvido ouvir ela. O que acontece é que algumas pessoas acreditam que, por exemplo, quando você coloca, quer ver? Tem Marieta Severo, Nova Onda do Imperador, fantástico. Fantástico! E aí o Celton Mello de novo, olha aí o Celton também. De novo. Aquele menino, o Daniel, que fez o Cazuza, Oliveira, eu acho. Sim. Né? Fez o Galinho Chicken Little, fantástico. Ótimo, muito bom. Você não sabe o que é o Leandro Hassum, no Malvado Favorito. Nossa! Eu adorei, cara. Eu, não só o Leandro Hassum, mas o colega dele também, o Magrinho também, cara. Sim. Sendo o papel do vilão do filme. Então, cara, quer dizer, ficou igualzinho, porque os trejeitos do vilão combinaram pra caramba com os trejeitos que o cara tinha já no programa, né? Do próprio personagem dele, que era aqueles dois seguranças, o Magrinho e os caras de pão. É. Então, o trejeito do bandido ficou muito legal. Tem uma cena que o cara tá falando com as meninas comendo biscoito. Eu quero que você me diga o cara que compra biscoito melhor do que eu. Me diga! Ficou isso. Igualzinho, cara. Então ficou ele. Quer dizer, quando você consegue fazer do seu jeito, quando você faz de uma forma que é natural, por exemplo, o Monjardim, aquelas gaguejadas que ele dá, aquilo ali não é, ele não tá interpretando, ele é o natural dele, entendeu? É o natural dele. Então, por isso que fica bom, fica natural. Porque se você for fazer um papel que de repente se adequa à sua voz, mas fica tipo um papel com muita, que precisa de muita emoção, muita emoção, muita emoção, e você faz assim, sem vida, sem vontade, falando, sabe, tudo assim, meio que como se estivesse com sono. E lá na tela o cara tá sorrindo, levantando os braços para cima, pulando, gritando, e você tá... Nanana. Então, assim, você tem que dar o tom certo, nem a mais, não vai ficar over, né? Nem a menos. Se o cara vai falar assim, não, Don't do that. Você não vai falar. Não, não faça isso. Cara, um colega teu de trabalho, que eu vejo muito isso, que eu adoro o trabalho dele, é o Wendell Bezerra, cara. Ele bota o coração dele pra valer no Bob Esponja, no Goku, quando faz o Dragon Ball, cara. É, dá pra perceber que ele tá botando a alma dele na história. Eu acho que um dos segredos, né, é, tem colegas que entram no estúdio e falam, tem muita coisa pra mim? Porque eu quero ir almoçar. Ou então, vambora, que eu tenho que ir para outro estúdio, vambora. Então faz uma coisa mecânica. Quando a gente entra no estúdio, muita gente não sabe disso, mas a gente não leva o texto para casa para estudar, uhum. Entendeu? A gente, eu nunca sei o que eu vou dublar. Assim, eu quero saber assim, o texto, a cena. Eu só sei o que eu vou gravar 2-3 minutos antes de gravar. A gente vai fazendo a dublagem por parte. Você faz um pedacinho, faz outro pedacinho e você faz assim, dessa forma. Então, quando você chega no estúdio, o diretor de dublagem fala, loop é a mesma coisa de cena. Loop 17, aí você vai lá, Johnny Bravo. Aí a cena é passada uma ou duas vezes. Normalmente o ideal seria duas para você ensaiar, e você vai medir o tempo daquela frase, se você vai precisar correr para falar aquela frase dentro daquele tempo para caber na boca. E é nesse momento, nesses 2-3 minutos de ensaio, que você vai usar o seu lado criativo para colocar os cacos. Então, você não tem aquela coisa de vou levar para casa, vou estudar, vou ver como é que é o personagem, entendeu? Então é tudo meio fábrica de linguiça, de padaria, né? Embrulho, uhum, manda. Né? Infelizmente, hoje tá muito assim. Já houve uma época, anos 80 e até comecinho dos anos 90, que a coisa, o lado artístico era muito mais trabalhado. Aí você ficava de 8 da manhã até 6 da tarde. Não sei se talvez, não tudo isso, talvez de uma manhã toda fazendo um filme. Hoje em dia, você fica 3 horas no estúdio, sai correndo, vai para outro estúdio e tal. Então, assim, por causa disso também, nem todos os dubladores têm um cuidado com questão da qualidade. Nós somos bons na dublagem, a gente recebe, que muita gente pensa que a dublagem brasileira é elogiada apenas por desenho animado. Não. Não. A gente recebe elogios, tá, do Spielberg, recebe elogios de George Lucas, recebe elogios de vários diretores, dizendo que a dublagem de filmes, Transformers, que eu fiz agora também, entendeu? Então os elogios, a gente, quando chega lá, aí eles fazem uma comparação com a dublagem do mundo todo. Transformers foi dublado na Itália, na França, em tudo que é lugar, e a nossa dublagem é super elogiada na questão da interpretação. Sim, o outro dia o Mário Jorge, que é o dublador famoso do Ed Murphy, do Burrinho de Shrek e outros tão, não tão famosos personagens, ele falou numa entrevista no se não lembro se foi Radiofobia ou no Jurassic Cast, que o próprio Ed Murphy chegou a entrar em contato com ele, dizendo que ele achava que a voz dele, como Ed Murphy, era muito boa, tal e coisa, queria até conhecê-lo, mas infelizmente não deu pra eles se conhecerem. Pô, não é uma coisa de louco, cara. Uhum. Dublagem aqui no Brasil. Falando em dublagem de filmes, como é que chegou o Melman do Madagascar na tua vida? O Melman foi, como a grande maioria dos meus personagens, de forma acidental. Né? Quem faz o Melman em inglês é o Ross, do Friends, né? O David Schwimmer. Sim. Né? Na época, Friends estava sendo dublado ainda, e o Guilherme Briggs foi contactado, e ele não pôde fazer, que ele estava muito ocupado. E aí tentaram diversas vezes. Tentaram, acho que 5 ou 8 vezes. E tinha que ser gravado um trailer, né? O trailer precisava ser gravado. Aí eu fiz o trailer, mas a princípio eu ia ser apenas um quebra-galho, enquanto o Guilherme não viesse. Uhum. Aí depois veio o segundo trailer. Normalmente, antes do filme estrear, são 2 ou 3 trailers, né? Essa é a média. Sim. E nesse meio tempo, eu acho que ele conseguiu um espaço na agenda dele, realmente é muito lotado, e fez lá o Rei Julian, né? Muito bem, por sinal. Ah, ficou ótimo. Né? Ficou muito engraçado o Rei Julian do Guilherme. Isso. Aí eu terminei ficando com o Melman, e depois veio o segundo filme, e agora a gente tá, eu fiz o trailer por Madagascar 3, que agora é na Europa, né, e daí a gente teve que dublar em março, né. A única diferença do Madagascar 1, do 1 pro 2, que houve essa mudança, no 1 já tinha diretora de dublagem, que era a Angela Bonatti, e tinha um representante da DreamWorks, foi contratado para acompanhar. Era um americano, chamado Richard Apgar. Uhum. O Richard, ele é dublador nos Estados Unidos, diretor de dublagem lá nos Estados Unidos, Los Angeles, e ele fez até dubla videogames também. Ele fez o Coringa daquele DC versus Mortal Kombat. Tá, eu pensei que o Mark Hamill tinha o monopólio do Coringa no... Pois é, nesse jogo foi o Richard, mas ficou bom também, né? Ficou ótimo. A dublagem ficou ótimo, o jogo é que... Bom, deixa pra lá. Mas aí... mas é bom pra passar o tempo, né? Mas aí, o que aconteceu? Então, no primeiro filme foi esse, o Richard ficava ali no laptop dele, comentava uma coisa ou outra, né? Ele não fala português, mas ele tava ali pra ver a interpretação. Na verdade, ele é quase que um observador. Sim. Ele tá ali pra falar uma coisa ou outra e tal. Houve uma mudança, mudou de estúdio no Madagascar 2, e aí mudou a direção também, e mudou, não é mais o Richard. Aí é uma moça que tá acompanhando agora, que fala português bem, né? Foi casada com um brasileiro. Só que a questão é, ela, até onde eu sei, né? Ela não é dubladora, né? Até onde eu sei, ela, eu até procurei algumas informações, ela tá lá, dubbing coach, né? Seria uma treinadora de dublagem e tal. Mas a grande verdade é que 99,9% das pessoas no Rio de Janeiro fazem piada com ela. Eu vou te dar um exemplo assim. Você colocaria, por exemplo, a sua avó para ser uma comentarista no Vale Tudo? Ah, não. Pois é. Eu acho que ela vai falar assim, então assim, as coisas que ela pede para repetir, para refazer, para fazer, entendeu? Não tem porquê. Então, inclusive as pessoas saem sempre muito cansadas emocionalmente e fisicamente, porque às vezes uma cena que qualquer profissional com experiência faria em 3 minutos, de um grito, e você gritar durante uns minutos, cansa, como se estivesse enchendo bola para festa de criança, né? Sim, um balão. Sim. E você ficar fazendo essa mesma cena, de uma reação, de um grito, de uma cena que o personagem tá correndo e tá assim, muito ofegante, você fazer esse tipo de trabalho respiratório, ele cansa fisicamente. Você é como se você tivesse, né, feito algum tipo de exercício, alguma coisa. Então, o que normalmente você gravaria em 3 minutos, 4, num dia que você estava desconcentrado e errando muito, você demora, por causa dessa moça, meia hora, às vezes 40 minutos. E aí, o que acontece é que daí em diante, o rendimento só vai caindo. Entendeu? Vai caindo, caindo, caindo, caindo. Então, a gente faz, eu gosto de dublar, né? Só que, assim, é estressante, assim, ponto de... Eu dublei o Kung Fu Panda 2, o Mestre Croc, que era o Van Damme. Uhum. E, mesma situação, meia hora pra fazer uma cena que ele fazia, dava um soco, rolava no chão e... depois dava um outro golpe. Realmente foi um excesso de preciosismo sem necessidade, entendeu? Como eu disse, é uma pessoa que não é do meio, mas essa pessoa que não é do meio, ela representa o estúdio. É como se ela fosse o Spielberg, é como se ela fosse o George Lucas, enfim, ela representa DreamWorks, Paramount e eu acho que Columbia Pictures também. Então, quando vem um filme pra cá, ela vem junto pra acompanhar a dublagem. Uhum. Só que, assim, o que acontece é isso. Tem até, parece, alguém me mandou outro dia um e-mail perguntando sobre ela e eu nem respondi, porque a pessoa, você conhece ela e tal, papapá. Aí eu terminei nem respondendo o e-mail, mas tem comentários na internet falando dessa moça e nada contra, assim, é uma pessoa muito simpática, muito agradável e tal, mas na hora de gravar, realmente, é estressante. No caso que eu tava falando do Kung Fu Panda, uhum, eu gravei o Mestre Croc, que é o Van Damme, e foi tão estressante que eu não tive vontade de assistir. Puts, sacanagem. É. Entendeu? E isso é uma coisa que eu não sei, no caso de vocês, dubladores profissionais, mas se eu tivesse posto minha voz num filme, cara, eu ia correndo pro cinema quando esse filme estivesse no ar, porque eu ia querer ver, porque às vezes eu faço uma participação ou outra em podcasts de amigos, eu faço questão de baixar pra ouvir. Ah, sim, não, mas eu sou assim, tipo, eu vou, tudo que, o que eu faço, eu fico louco pra ver. Por exemplo, eu fiz agora, substituindo o Luiz Mota Fire, né, que se mudou pro Sul, ele não tá mais dublando. Então, como o meu timbre é muito parecido com o dele, eu fiz um Hellboy e tal. Agora, recentemente, eu fiz um filme do... Fiz o Pierce Brosnan, né? Que é um filme com a Sarah Jessica Parker. Eu acho que o nome é... Eu não sei como ela consegue, eu acho que é isso. E esse filme não, deve estar saindo pra DVD, Blu-ray, eu acho. E eu fiz a versão dublada, né? Eu tô louco pra ver, porque... Ótimo, foi a primeira vez que eu fiz. Agora, tem, como eu te falei... Já aconteceu situações assim, as pessoas comentam, é muito comum as pessoas falarem, poxa, dublar desenho animado deve ser muito divertido, poxa, eu adoraria trabalhar com isso e deve ser divertido. Tem um lado divertido sim, mas quando você pega uma pessoa que deixa o ambiente pesado, aí já aconteceu, já também até... Não com essa moça que eu citei. Uma outra diretora de dublagem. Essa diretora é diretora mesmo de dublagem. Já tipo uma veterana. Ela nem dirige mais, mas na época ela dirigia na Ebert Richards. E ela, quando eu comecei a fazer o Johnny Bravo, o Johnny, ele mudava de mãos, né? Uma hora era dirigido por uma pessoa, outra hora por outra, outra hora por outra. E assim, já teve, o Johnny Bravo já teve vários diretores, vários diretores também. E caiu na mão dessa diretora, que era extremamente mal-humorada. Ui, cara, trabalhar com mal-humorado deve ser uma delícia, era, né? Era você falar, oi, bom dia. Bom dia por quê? Sargento, é aquele tipo sargento do exército. Bom dia por quê? Paga 30. Na época eu dublava o Johnny há 3 anos, né? Aí eu comecei a fazê-la, não gostei, você tá impostando muita voz pra fazer, eu quero que você fale com a sua voz normal, essa voz que eu tô falando aqui. Eu falei, olha... Ah? É, eu, desculpe, mas eu faço personagem há 3 anos e ele é assim. Não, não, mas tá muito forçado. Aí a gente... Então aí, tá. Aí eu conversei durante 10 minutos, explicando com muita calma. Ela, mas quem tá dirigindo aqui sou eu ou é você? Quer mandar mais do que eu, né? Aí depois eu comecei a mudar uma série de coisas, por exemplo, lá quando vinha o Mama, aí eu coloquei lá o Sinistro, ela, não, não, não, pode parar. Isso aqui não é filme de terror, que negócio é esse de Sinistro? Eu falei, é uma gíria, isso é uma gíria. Não, não, eu não quero que você coloque. Coloca outra coisa. Aí mais 10 minutos explicando. Ah, cara, pra tu explicar que isso é bordão que você criou e... Ah, meu Deus. Meus pêsames por você ter ficado, ter que aguentar essa mulher, e parabéns pela sua paciência, viu, Ricardo? É difícil. Agora, deixa eu aproveitar que o papo chegou nessa parte do dublar desenho ou dublar filme. O que que tu prefere? Dublar live action ou dublar desenho? Eu gosto dos dois. Gosto dos dois. Eu não tenho, assim, um preferido. O desenho você pode exercitar mais o lado caricato, né? Você pode fazer... Pode exagerar bastante. Pode fazer uma voz caricata. Então você não tem aquele compromisso que tem no filme, que você não pode fazer uma voz... que não seja uma voz irreal para o nosso mundo, né? Uhum. Então, e no filme você tem coisas que, por exemplo, Jornada nas Estrelas, que eu adoro. Eu ia falar de Jornada nas Estrelas agora. Cara, como é que foi dublar o Tom Perry no Jornada nas Estrelas? Cara, foi assim, inicialmente eu ia fazer o Chakotay, entendeu? É Trekker? Sou. Ah, beleza. Nada melhor do que um Trekker fazendo a dublagem do Jornada. Então, assim, eu fazia sempre, sabe, com o coração na mão, assim, de felicidade e tal. Fiz a série toda, né? Porque, tirando a série clássica, a nova geração, eu acho que começaram a legendar, ela não foi concluída. Deep Space Nine, eu acho que chegou a ser concluído o Deep Space. Sim, foi. É. A dublagem concluiu até o último ano da série. Aí eu, porque na VTI tinha muito uma rotatividade muito grande. Você ficava, daqui a pouco você saía, depois você voltava de novo. Então eu consegui fazer a série toda, né? Uhum. Fazer a série toda na VTI e... Poxa, foi fantástico, assim. É uma pena que não saiu, aqui só saiu o box da primeira e segunda temporada do Voyager, senão eu tinha comprado tudo. Eu também, somos dois. Uma das coisas que eu tô esperando muito é que terminem as temporadas que estão faltando do Voyager pra lançar aqui no Brasil, cara. Será que vai lançar? Ah, deve lançar sim. A venda de coisas de Jornada das Estrelas aqui é bem significativa, eu acho que sim. É que eles pararam, lançaram a primeira, a segunda e pararam. Eu acho que não sei se teve um retorno bom. E Voyager, na verdade, assim, a verdade é que Voyager não fez tanto sucesso. Ah, né? Cara, pra mim, sinceramente, Voyager das novas gerações é a que mais se parece com a clássica. Bom, mas tem a nova geração também, é muito boa, sim, né? Sim, mas a nova geração mudou. A alma da série mudou em relação à clássica. Coisas da clássica, como, por exemplo, ir em lugares onde você nunca esteve, a Void recuperou. Eles literalmente estavam num lugar que ninguém nunca tinha ido antes. Uhum. Entendeu? Então eu acho a série Void muito mais parecida com a galera do Kirk do que a da nova geração. Nada contra o Picard, por favor, pelo amor de Deus. Ah, não, claro. É o capitão que eu acho mais foda de todos os tempos, é o Picard. O Kirk é muito porradeiro, mas o Picard é mais capitão. Sim. A Voyager, eu acho, é uma das séries das três novas, né? Que é a nova geração, a Deep Space Nine, e a Voyager. A Voyager, na minha opinião, é a minha preferida. E o Enterprise? A Enterprise, cara, eu gostei, mas não me desceu direito. Não é aquela coisa, nossa, legal. Não foi aquela coisa, não me apeteceu. Entendi. Me apeteceu muito, não. E continuando nas séries nerds, como é que foi ser o agente John Doggett do Arquivo X? Foi um desafio, porque assim, quando ele entrou no seriado, na oitava temporada, quem fez foi o Nestor. Nestor Kies. Nestor fez a oitava, depois ele recebeu uma proposta para ir para São Paulo e lá ficou até hoje. Um abração para você, Nestor, se estiver ouvindo. E aí eu peguei o papel, a minha voz e meu timbre é diferente, a minha interpretação é diferente do Nestor. E eu fiz lá o Agente Dollars, tentando fazer, né? Que tipo de voz assim, Scully? Uma coisa meio rouca. Eu tentei ver o original, né? Ele falava assim, o tempo todo, uma voz meio rouca, meio cultural, assim. Aí eu tentei fazer algumas coisas assim. Certo. Maravilha. Mas, voltando um pouquinho para os filmes, mais especificamente para os filmes de animação, você jogou alguma coisa de Johnny Bravo no Tank Evans do Tá Dando Onda? Não jogou, não? Alguma coisinha. É uma voz até que lembra um pouco o Agente Doggett, né? Ele lembra... na voz ele lembra o Agente Doggett, mas no jeitão de marrento de ser, e principalmente quando a mãe dele dá bronca nele. Ô, mãe, pô, eu tô só fazendo um negócio aqui com os meus troféus, pô. Isso. Vou polir depois, né? aquele caco da Raimunda, foi você que inventou isso? Tava no texto? Aquele caco do... Tinha um troféu... Essa é Raimunda. Você sabe o porquê, né? Porque era um troféu... Era um troféu que o traseiro do troféu era gigante. Ah, sim. O nome desse troféu é Raimunda. Você entendeu, né? Aquilo tava no texto ou foi Caco? Não, foi Caco. Agora eu não lembro se foi Caco meu, foi da direção. Realmente não lembro. Porque, assim, a gente faz... Cada semana a gente tá gravando uma coisa diferente. Sim. Num estúdio diferente. E às vezes passam meses. E é como se eu sempre dou esse exemplo. É como se eu chegasse pra você e falasse: o que que você almoçou no dia 12 de fevereiro do ano passado? Entendeu? Entendeu? Então, assim, pra eu saber... É muito comum, se você encontrar um dublador aí com mais de 10 anos de carreira, é muito comum você falar assim: vem cá, você coloca uma cena pra ele... Você lembra de ter dublado isso? Aí ele... Caramba, eu não lembro de ter dublado isso. Realmente não lembro mesmo. Então é muito comum o volume e a variedade de coisas que a gente faz e as coisas que acontecem no estúdio, tipo colocar carro, é tão grande que a gente não consegue guardar na cabeça todas essas informações. Às vezes eu tô vendo televisão e eu dublei isso aí, eu não lembrava, que é coisa que eu fiz há 3 anos atrás, entendeu? E também, cara, tem alguns dubladores, como a gente mesmo falou, o Monja, né? O Monjardim é famoso pelos cacos dele. Então é uma voz que é só você ouvir 2 minutos dele falando, tu já sabe que é o Monja que tá ali, né? Mesmo que ele mude a inflexão da voz, como ele faz no Pernalonga, os cacos denunciam ele. Fazia, né? Infelizmente, não, ele não é mais ele, né? É assim, sim, mas quando ele fez, sim. Sim. Mas você, cara, tem uns personagens que é do 8 ao 80, da voz mais grave até a voz mais esganiçada, porque tu já foi o computador do Coragem, o Cão Covarde, que essa é a tua voz normal mesmo. É, isso é minha voz normal, Tu era o Fuzz e Confusão das Meninas Superpoderosas, que aí era uma coisa bem mais, quase parecido com o Edu, do Edu, né? Ele é meio caipirão, só que talvez mais pro grave. Eita, vou acabar com aquelas meninas poderosas. É bem assim, bem assim. O Octus, do Titã Simbiótico, né? Que era um outro também que era praticamente só tua voz mesmo, uhum. sem muita inflexão. Uhum. O Capitão Átomo também é bem a tua voz mesmo, é. Né? Agora, o Tasmania do Tas, né? O Tas do Tasmania, pô, aquilo ali, tu não detonava a tua garganta naquele cara, não, cara? Não, porque, assim, você, depois de um tempo, o Edu, por exemplo, que eu fiz também, no começo, quando eu faço uma voz que é mais aqui na garganta, né? O Edu é tipo. Eu sou o Edu, tem bala de caramelo? No começo eu fazia de uma forma que arranhava um pouco a garganta e tal. Com o tempo eu aprendi a colocar a voz num ponto de fazer de uma forma que não machucava, entendeu? A mesma coisa do Tais. Eu acho que você tem que procurar fazer de uma forma que não machuque. Que é o nosso instrumento de trabalho, ganha pão, as cordas vocais. Então, uhum. tem que fazer de uma forma que não machuque as cordas vocais para que você consiga fazer um trabalho tranquilo, porque senão você faz por exemplo, eu ouvi falar, não sei se é verdade, só perguntando para ele, me falaram uma vez que o Silvio Navas, ele fazia, na época ele fazia o Mun-Ra, e ele fazia Sim. um outro personagem que era a voz muito parecida com o Mun-Ra. Alguém me disse, mais uma vez, tem que confirmar com ele se realmente isso aconteceu, que ele teve um problema muito sério de calo nas cordas vocais. Então, quando você... Eu te confirmo isso, porque eu fiz já uma entrevista com o Silvio Navas, que é o meu Paranerd, número 26 ou 28, não tô lembrado agora, e ele me falou que o outro personagem que tinha a voz do Mun-Ra era o Monstro Estelar do Silverhawks. Isso. E que durante justamente essa época do Silverhawks, ele teve um calo nas cordas vocais por causa que ele forçava demais no Monstro Estelar, coisa que ele forçava até mais do que no Mun-Ra. Pois é. Então, quer dizer, quando você cria uma voz pro personagem, né, a gente procura fazer de uma forma que não agrida, não force as cordas, porque é o nosso instrumento de trabalho, isso é um músculo, né? Então, uhum. No Tais, eu fiz dessa forma, procurei fazer dessa forma, eu sabia que ia ter que gritar, que era... Eu sou o Tais! Então, né, aí você faz dessa forma. História curiosa sobre o Tais, eu não tava nos testes, passei lá por acaso na secretaria, que é o lugar onde, na Ebert, as pessoas falavam, semana que vem você tem um horário, segunda, de 9 às 10 da manhã, no Estúdio A com o da Mata, quarta, de 4 às 5 da tarde no estúdio J com outro diretor. E então ali eu passei, falei, gente, tô indo embora, já terminei, então um abraço. Aí alguém me viu lá, não, peraí, vem cá, coloca ele no teste também. Aí eu nem sabia o que era. Eu subi para um estúdio que ficava no outro andar, que era só para testes. E quando eu subi lá, era o Tais, porque na época o Paulo Flores, que faleceu muito cedo, já estava doente e eles queriam um teste. Eu fiz o teste, passei. Duas semanas depois, a pessoa que tinha me aprovado, o superior da pessoa que tinha me aprovado, falou, não tá selvagem o suficiente, não gostei. Aí foi cancelar, essa aprovação foi cancelada, né? Foi reprovado. Aí fizeram testes com mais de 20 pessoas, ninguém foi aprovado. Me chamaram para o segundo teste, aí já tinha passado um mês. Não lembrava direito como é que era a voz que eu tinha feito da outra vez. Aí foi pra aprovação, lá na Warner. Aí não acharam que tava selvagem o suficiente. Aí fiz o terceiro teste. Só que entre um teste e outro, passava 3 semanas, 1 mês e tal. Então, o teste, o que é o teste na dublagem? São cenas do personagem. E tinha algumas cenas do teste que o Tais falava. E ele fala pouco, né? E eu não lembrava mais como é que era a voz que eu tinha feito da primeira vez, que era o que eles tinham gostado. E aí eu peguei e fiz uma voz que, na verdade, ficou parecendo o Lula, que é tipo... Tais não gosta de água, companheiros. Entendeu? Só que sem a língua presa. Sem a língua presa, exatamente. Terminou sendo Lula, entendeu? Então meu Tais, assim, meio que sem querer, ficou meio Lula. Pra encerrar esse bate-papo, porque ela está super divertida, eu tô adorando bater esse papo contigo, Ricardo. Uhum. E ouvinte, se vocês já repararam, sim, o Gabriel caiu na conversa, porque... Essa é a segunda vez que a gente está gravando, infelizmente hoje ele não pôde participar, então não fiquem espantados. O Gabriel não morreu, ele não morreu de emoção por estar na frente de um ídolo dele, ele só sumiu. Deixa eu falar do papel que, na minha opinião, é o papel que te definiu como dublador. Não sei se essa é a tua opinião, cara, mas é a minha. Eu sou teu fã por um personagem só. O Tigra nos Thundercats, cara, porque pra mim, você é o Tigra. Nessa hora e pouco que a gente tá conversando aqui, eu estava pensando, cara, eu estou conversando com o Tigra. Pois é, deixa eu te explicar. O Tigra, o primeiro dublador foi o Francisco Barbosa. O desenho, ele foi redublado por uma questão de... O áudio, na época, era estéreo, não era digital, né? Então, assim, alguns foram redublados, né? E eu lembro que parece que eram três temporadas, a Globo só exibiu duas. Alguns foram redublados a pedido do SBT, tá? Não foram todos, tanto que você vai ver que tem vozes do Munhá, que é o Silvio, e outras vozes que é o Belizar, que fez na época, né? Sim. Então, o que acontece? A primeira, quando eu falo que eu fiz o Tigra, o pessoal, nossa, você dubla muito tempo. Não, eu comecei a dublar no começo dos anos 90, e já tinha... Foi o primeiro personagem de destaque da tua carreira, o Tigra? Não, Johnny Bravo. Johnny Bravo, com certeza foi o primeiro, porque era tipo 2001, por aí, peguei e fiz mais próximo possível do Francisco Barbosa, né? E como ele também é locutor, né? Talvez isso tenha facilitado de alguma forma. E aí eu fiz o Tigra, ele não entrava em todos os episódios, mas eu descobri que o Tigra, ele tem uma legião muito grande de fãs, né? Né? Mesmo ele não entrava, tinha episódio que ele falava uma frase e tal. Então é... Agora, uma pena que chegou o desenho novo, né? Eu fui chamado, na verdade, quando houve o teste, algumas pessoas, o Zé Leonardo, que é o novo Lion, adolescente, e outras pessoas que estavam fazendo o teste na Audio News, falaram assim, olha, você chamou o Ricardo Juarez pro teste? Ah, não, não chamei, por quê? Não, eu não sei, ele fez o Tigra. Né? Não, eu já diria o seguinte, porque ele é o Tigra. Né? aí foram três pessoas que fizeram o teste pro Tigra, que eu saiba, o Guilherme Briggs, eu e o Marco Ribeiro, que é o dono da Audio News. E o Marco é a voz do Woody, do Toy Story. Sim, né? Sim. Então, se vocês quiserem uma referência, né? Ele faz muito o Tom Hanks. Hanks, né? O Jim Carrey, o Homem de Ferro também. Sim, cara, o Downey Jr. Fica muito mais engraçado na voz do Marco Ribeiro. Com certeza. Então o Marco, aquela voz do Homem de Ferro, é a nova voz do Tigra. Uma coisa que eu achei nessa nova versão, uma coisa que eu achei interessante, foi que os dubladores americanos fizeram uma homenagem ao original americano. Você sabia disso? Cara, não sabia. Bacana isso. Pois é, uma curiosidade é porque quando eu descobri que ia chegar o desenho novo, eu fiquei aqui pesquisando, revirando, entrando em fórum, perguntando, revirando e tal. Pra mim não é só chegar no estúdio e gravar, eu me envolvo mesmo. Ainda mais um personagem desse, né, com a relevância que teve pra você, pra mim, pelo menos, né, porra. Com certeza. Então, aí eu descobri o seguinte, o dublador americano que faz o pai do Lion nessa versão nova do desenho, é o Lion original dos anos 80. Que bacana, muito bacana isso. Fizeram uma homenagem a ele, chamaram, eu acho que ele foi o único que foi chamado. Teve uma na Comic Con, se você procurar na internet você vai achar. Tem eles falando sobre isso. Ele foi chamado pra em forma de homenagem. É o pai do Lion nessa nova versão. Eu achei muito legal da parte deles. Pô, super bacana isso, cara. Porque lá nos Estados Unidos os caras levam a dublagem, vamos dizer, com mais respeito que aqui no Brasil. Você não acha? Sim. Eu acho que lá é mais... O caso mais notório é os Simpsons, né? Que já tá. Sim. Já vai pra 20ª temporada e ainda são os mesmos dubladores da primeira. Com certeza. Agora, o salário dos dubladores dos Simpsons, não sei porquê, é diferenciado dos outros dubladores americanos. Ah, porque eles são os Simpsons. Pois é. Tipo, mas assim, a questão, tipo, por exemplo, eu não sei como é que foi feito o acerto na época. Eu sei que eles ganham muito, muito, muito bem. E eu sei, assim, que houve uma época que teve uma tentativa. Eu acho que tudo que é dublado na língua, no espanhol, é feito num estúdio. Eu acho que é no México, se eu não estou enganado. E eu li uma notícia num fórum de dublagem. Eu acho que foi no Yahoo que eu li isso há muito, muito tempo. Dubladores espanhóis se unem, todo o elenco se uniu para exigir salários melhores, já que os dubladores americanos também estavam ganhando salários melhores, né? A Fox olhou para aquilo como se eles fossem micróbios, né? E eles foram todos substituídos imediatamente por pessoas que imitaram eles. Não foi o que aconteceu com o Homer aqui no Brasil? Que era um dublador e porque ele deu, porque ele reclamou sobre algum direito do DVD ou alguma coisa assim, ele foi substituído agora por outro? Eu fiquei sabendo alguma coisa sobre isso. Foi. Que ele chegou a fazer o trailer do longa-metragem, mas aí Fox falou, olha, se não, eu acho que se não tirar o processo, vai perder. É o Valdir Isso. Santana, que era o dublador original do Homer aqui no Isso. Brasil, e por causa de uma quizumba que ele fez com direito, pô. Afinal de contas, iam botar os Simpsons em Isso. DVD. E, teoricamente, ele tem o direito de ganhar pela distribuição do DVD, o que é justo, pelo uhum. menos, né? Aí você quer ganhar pelo DVD? Então tchau, vai embora, contrata outro mais aí, ou menos por isso, favor. Mais ou menos isso. Mas Santana, pra mim, é a melhor voz que o Homer Simpson já teve. Ah, porra, o Valdir Santana é o... Isso. O Homer, não tem Homer com... Isso. Sem o Valdir Santana. Com certeza, espere um pouco, garoto. Muito bom, hein? Ricardo, vamos encerrar por aqui, que eu já tô abusando demais da tua boa vontade. Ah, tranquilo. É, só pra terminar, eu acho óbvio a resposta, mas eu tenho que fazer essa pergunta só por fazer mesmo. Quem é teu personagem favorito? É o Johnny. É o Johnny? Eu sabia. Assim, eu colocaria assim, Johnny, Tigra, Edu... Aí depois, esses são os três primeiros, depois eu teria que analisar de desenho animado, né? Sim. Desenho animado. De filme, por ser tracker, né? O Tom Paris. Uhum. Depois o Will Ferrell, que eu gosto muito de fazer. Bom. E em seguida o Hellboy. Ótimo. É. Muito bem. Cara, muito obrigado. Isso tá realmente uma conversa sensacional. Vai ser um presentaço de fim de ano pros meus ouvintes aqui do Paranerdia. Maravilha. E pro pessoal que não sabe, fora. Se vocês estão aí, não aguento mais ouvir a voz dele. Eu escuto muito essa frase, não aguento mais ouvir a sua voz. Que eu faço rádio, a Rádio Globo, TV uhum. Globo, uhum. Né? Rádio Globo, TV Globo e dublagem. Então, provavelmente, vocês já devem ter me ouvido, eu faço a abertura de alguns programas. Você tem o locutor principal, que é o Dirceu Rabelo, das Sim. chamadas, né? Sim. E eu faço aquele divisor de águas, né? Quando vai começar um programa... Na equipe tem três locutores. Eu, o Robson Alencar, que faz a parte do esporte, e o Gutenberg Barros, que faz a parte de shows, novela das sete, programas da tarde. Uhum. Então, o que eu faço é uma parte do horário nobre, tipo, quando vai começar a novela das oito, né? Fim na estampa, oferecimento, né? Perfeito. Ou então, novela das oito, não, novela das nove, né? Sim. A abertura do Jornal Nacional, vários programas, o top do futebol, aquele Atenção Emissoras da Rede Globo para o top de 5 segundos. Perfeito. Cara, Ricardo, eu não canso da tua voz não, cara. Se alguém cansa da tua voz, essa pessoa não é meu amigo. Eu não canso da tua voz nunca. E com essa, queridos ouvintes, vamos encerrar por aqui. Um feliz ano novo para todo mundo. E cuidado, ano que vem é o último, hein? Usem como se fosse o último ano da vida de vocês. Opa. Vida longa e próspera. Muito bem. Valeu. Australopithecus would really have been sick of us debating how we're here, they're catching deer. We're catching viruses. Religion or astronomy. Carter, Deuteronomy, it all starts.